22231, não desça para 2000 pés. 2031. Eu quero 065, só avisar com tráfego na final, 121. Afirmativo. Após pouso do mesmo autorizado, ele é manter a pista, cabeceira na zona. Sim, depois da passagem da aeronave na final, está alinhado, está autorizado ali e manter o 4065. Informa que quando o senhor está modulando, está um forte zumbido de fundo. E como recebe agora? Melhorou, obrigado. Meu Mike Zulu Papá, suba inicialmente para o nível 060. 060, Zulu Papá. Rodolfo Salvador, está 3154. 3154, prossiga. Atenção, está em nave da 10. Por favor, vai ser rápido 366, está 3154. Está 3154, após ETAP, autorizado o procedimento RNAV da pista 10. Tá passando 170 em subida, tá 3193. Estabilizar o localizador 31 até o campo à vista. 3193, chame Centro Recife, 128.8. 288. Estabilizando o localizador até o campo à vista, 2231. 2231, não compete final do procedimento, chame Torre, 128.6. 86, avançado, vamos acabar. Botão 3835 atinge o 060, prossegue. 3835, desça via chegada para 2000 pés. Altímetro 1006, reporte estabilizado no curso localizador. Via até 2000 pés, reportará no localizador. 3835. Mike Zulu Papá, informa o tráfego na posição de 1 hora, 14 milhas, rumo nordeste, passando nível 090 para 070. O equipamento é um Airbus 320, data. Ah, ciente, Zulu Papá vai atingir e manter 6000, cruzando 4600. 3154, desça para nível 070. Informa o tráfego na posição de 11 horas, 12 milhas, rumo sudoeste, passando nível 050 para 060. Quando 649, chame Centro Recife, 128.8. 288, grato, boa. Site 1 Alfa Táxi Livre via Alfa, chame na Juliette para ingresso no Pátio 1. Para na Juliette. O número 74, pronto, cópia. Cima é coral, senhor, seria posição coral? Afirma. Vento 080 graus, 15 nós, e fã, cabeceira 1.200 metros deslocado. César, ligado, informações, baixou, travão autorizado, pouso 902231. Azul 4065, decolado às 49, chame controle 119.35. 193540, obrigado, boa tarde. 154, mantém nível 070. 3154. Controle Salvador, 140065, boa tarde. 140065, contato radar da decolagem, suba para nível 340, sai da gole. 340 na gole, 4065. Controle, o Mike do Papá, tem o Airbus posição de 9 horas para... Deixe, aguarde para a sessão. Deixe, Alfabeto Gillette vai fazer toque arremetido de Veracruz. Afirmativo. Reporte visual com local de pouso. Visa, afirmativo. Firme. Afirmativo. 4, tráfego ultrapassado, nessa via chegada Mari para 3000 pés, altímetro 10.06. 3000 com 10.06, 3054. Alfa Victor Juliette, a vizinhança agora veio. Espera já, Alfa Victor Juliette. Gente, frequência livre para coordenação, Alfa Victor Juliette. Frequência livre para coordenação, Alfa Victor Juliette. Cruzamento do Pátio 1, táxi via Lima, Mike, chame na Quebec para cruzamento, Mike Charlie Alfa. Parar na Quebec para cruzamento, Charlie Alfa. Informação da 3154. Diga. Sente Alfa, Alfa Delta, Guarda Escópia. 0 graus, 169. Livre decolagem, tá? 3192. 2231, táxi via Alfa Juliette, remoto 14. Alfa Juliette, remoto 14, 2230. Tá com 4 a bordo. Estamos somente confirmando o 1785, confirmando que é o 00, no 600, local 1900 Zulu, a pista será liberada. Obrigado, o 1785. Não posso autorizar. Pode assinar as contas em risco, só me deixa informado. Pode ser para o 1700-3835? Confirme, 1700-3835? Está visual, pode descer para 1700? Reporte estabilizado, desça para 2000 pés, altímetro 1006, reporte estabilizado. Sim, está estabilizando o localizador agora, 3835, passando 2600 pés. Deixamos o controle 119-35. 1935, boa tarde. Olá. 35, complete final do procedimento LS X-Way, chame torre, 118.6. 18.6, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3192. 92, contato radar da decolagem, suba para nível 330, saída PUCA. Saída PUCA 330, TAM 3192. Obrigado. Salvador, boa tarde, TAM 3836. TAM 3835, sim? Isso, corrigindo, 3835. TAM 3835, boa tarde, autorizado. Vai ser um check trem de pouso. Tráfico avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 090 graus, 169. Informo, cabeceira deslocada 1.200 metros. 3835, livre pouso, centro da cabeceira deslocado. Isso, tá 3154. Falou, Salvador 1781. 1781. Chama o 781 aqui, só pra confirmar. Negativo. Ok, não escuta. Eu poderia confirmar a subida? Jael de Né. Graças. 4065, chame Centro Recife, 128.8, alterno no 2000.4. 288.4, 4065, boa. Olha, o Mike Riva Pata cruzando 110 para o 120, autoriza 160. Controle, Mike Riva Pata. Este Mike Riva Pata autorizado nível 160. Autorizado 160, Riva Pata. Direita, saída da El, transição de NER. controle Salvador 119 decimal 35, torre 18 decimal 6, aciona 5077, 1781. Autorizado Guarulhos 360, da Real de Nera, Peruísque 50, decola com curva direita na 10, 10935, torre 286 e o transponder 5077. Correto, chame para posicionamento no 781. Obrigado. Salvador, passou Serra Vida 366, Serra 3154. Descompete final das naves, chame torre 98, 26. 26. Salvador, boa tarde, Serra 3154, passou 366. Serra 3154, boa tarde. Reporte 3000, cabeceira 10, informa cabeceira deslocada 1.200 metros. Vou dar a curta final, tá 3154. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu Alfa, Golf Vitor. Romeu Alfa, Golf Vitor, acione identificação, autorizado chegada BOF, desça para nível 050. 050, Alfa, Golf Vitor. Solo, boa tarde, gol 1674. O número 74 é o próximo para a conta, aguarde. Aguardando, confirmando a pista, vai operar agora em jurisdição? Afirmativa, partida do 00. Obrigado. Três milhas fora, tá 3054, baixada travada. 3154, autorizado pouso pista no 0, vento 090 graus, 169. Ele pouso, tá 3054. Mike Zulu Papá, chame Centro Recife, 128.8, alterno 126.4. 288.264, grato, muito boa tarde. Zona 92, chame Centro Recife, 126.85. Recife 12685, tá 3, zona 92, bom trabalho. Zero autorizado, via turística 58, recolha da pista 10, primeira curva direita na saída Gólio, transição Gonza, controle Salvador 119 decimal 35, torre 186, aciona 5113, gol no 674. Cruzado Campinas, nível 360, Vian, Peruí 58. Decola da 10, curva direita, Gole, transição Gonza, controle 1935, aciona 51113, gol 674. Gol no 674, sente, chama para um trator, estacionamento. Chama aí. 3154 no solo 59, livre direito, chame solo 112 no 209. Direito 209. Controle Salvador, voo 9555, boa tarde, gente da Romeu. Voo 9555, aciona identificação, autorizado chegada Bonf, desça para nível 060. Chegada Bonf, descida 060, 755. Salvador, boa tarde, 3154, livrando a sua escolha. 154, táxi de Alfa, aguarde confirmação de gate. Alfa 3054. Vamos 785, pronto para a cópia. Tá, a liberação da pista para os próximos minutos. Informo que a pista está operando em toda a extensão, Golo 755. Ah, tá ok, muito obrigado. Então, esperando o ILS 73. Alfa Golf Vitor. Informo que a pista está operando toda a extensão e o procedimento é LS X-Ray. Ok, LS X-Ray, ciente da informação, Romeu. Alfa Delta, solo. Funciona com radial afasta e quantas milhas de Salvador? Confidência para 2 mil pés, altímetro no 006, reporte estabilizado no curso localizador. Ok, autorizado via chegada bom, ajuste no 006, descendo para 2 mil pés, reportará. Cinco em forma indicada. Tá com 265. Conduza para 220 nós. 220, repito. Mano 755, autorizado via chegada a Bonf, desça para 3 mil pés, altímetro no 006. Mano 006, chegada a Bonf, desce via, descendo a 3 mil, autorizado, 755. Leão 03 é o controle. Meio tempo de voo. Salvador é o 223, vamos? Eu serei 2231, aguarde um minuto. Aqui, tá Alfa Delta, você não tem um pouco de dificuldade de coordenar seu plano, mas a gente está fazendo de tudo aqui, vai ser difícil. Se você dependesse de mim, você já tinha decolado há muito tempo. Fala, Tom. Olha, 785, tá pronto para toque. Aguarde, qual pegou no 785? Aguarda. Fala, o passarelo 2231. Prossiga. Você teria a nossa autorização, barreira? Está sendo coordenado junto ao centro, mantém a escuta guardando cópia. Sim, obrigado. Está parando toda a extensão. Toda extensão, muito obrigado. Está estabilizando, passou do Dona, estabilizando o Lock, tem um capavista, o Alfa Govita. Alfa Golf Vito, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre, 98.6. Bom, 98.6, obrigado. Dessa via chegada Banff para 2.000 pés, altímetro 1.006, reposte estabilizado no curso localizador. Ok, via bom, até 2.755 para localizador. Passou do externo, baixado travado, Alfa Golf Vito. Alfa Golf Vito, tráfego avistado autorizado, pouso pista 10, vento 090 graus, 13 nós, a pista opera em total extensão. Ok, ciente, ligue pouso, Alfa Golf Vito. Uma passarela 2231. Número 2 para qual? Eu ajudo. Ok, a gente já está com o barco boa da aeronave e a gente só tem a PU hoje. Tem condição de autorizar o acionador na posição para manter o ar-condicionado? Afirmativo, nós já temos autorização. É o número 2 para a costa. Está ali o acionamento lá. Ok, já lixão para a costa. 1785, pronto para a costa? Pronto, costa, 785. 1785 para o Galeão, nível 360 autorizado, recurso 1-4. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita na saída da EL, transição West. Controle Salvador 119.35, torre 18.6, aciona 5120, gol 785. Autorizado 360 para o Galeão, decola da pista 10, curva à direita da EL, West. 119.35, controle, 18.6, a torre. Aciona 5120, gol 1785. 1785, chame pronto para puxar o acionamento. Repostará pronto, está atendido. Passarelo 2231, a cópia? Está seguindo. Oceânico 2231 no para Barreiras, nível 220 autorizado, via Whisky 42 até Lapa, após Lapa direto. Decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição VATAP. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, aciona 5126, passarelo 2231. Autorizado Barreiras 220, Whisky 42, Lapa direto após 10, Momo VATAP, 935 286, 5126. Passarelo 2231 no chame para o tarotáxi. Ok, então foi entendido que está autorizado o putback e vamos chamar o tarotáxi. Afirmativo. O voo no 785 está no 03, putback para o tarotáxi. Autorizado, chame táxi, voo no 785. Para o táxi, 783. Complete final do procedimento, eu chame torre de 118.6. 18.6, obrigado. Livre direito, chame solo, 2.9. Toda extensão, autorizado pouso, pista 90, vento 090 graus, 1959. Tente da extensão da pista, baixou e travou, livre pouso 90, 755. Alfa Juliette lá no ponto de espera, 3.5. Tá corrigindo a nossa CAB? É 2.9. Ciente. Como Alfa Golf Vitor? Alfa Golf Vitor, prossegue táxi até o 3? Afirma aqui o 3. Autorizado via Alfa Kilo até o Pat 3 Alfa Golfeta. Sim, Foxtrot, pronto para gota? Prova que você Foxtrot, autorizado voo local, sobrevoo Veracruz, decolando da pistão da 7, curva direita, corredor Axé, controle Salvador 119.35, torre 118.6, aciona 0120, Bravo, X-Way, Foxtrot.